Nosso tema de hoje, então, é: o objetivo da vida é aprender a viver. Parece uma redundância, né? O objetivo da vida é aprender a viver. A gente acha que vem fazendo isso toda a vida, mas, na verdade, a gente talvez não venha fazendo de forma proveitosa esse aprendizado da vida. Porque a gente percebe em nós mesmos, cada um, na sua visão, que nós precisamos nos modificar. Dentro da nossa concepção de vida, se a gente perguntar para todo mundo quer ser feliz. Então, parece que o nosso desejo primeiro é ser feliz. Mas a felicidade, ela é uma consequência, ela não pode ser uma busca, porque senão a gente acaba atropelando as coisas. Então, por isso que ele diz, né, que o objetivo é aprender a viver. Porque através de uma vida plena, de uma vida saudável, a felicidade, ela acontece. Ou, pelo menos, os momentos felizes, eles acontecem para a gente. Eu peguei um texto que saiu no jornal, no final do ano, de uma filósofa, psicanalista, escritora, enfim, ela tem várias atribuições, sobre essa questão do alvo da vida não é ser feliz, mas aprender a viver, é o título que ela coloca. E ela fala bem dessa questão, dessas nossas buscas e, às vezes, da questão de foco que nos falta para a gente conseguir ter essa plenitude. Ela até coloca que essa questão de felicidade, muitas vezes, ela é utópica. Porque a gente confunde o termo felicidade com sensações de alegria que nós temos durante a vida. Então, momentos felizes, momentos alegres que a gente passa, eles estão, às vezes, sustentados por o quê? O que levam a gente ter esses momentos de alegria? E é bem interessante que ela coloca que quando nós estamos felizes, nós queremos dividir essa felicidade, essa alegria que nós temos com os outros, com aquelas pessoas que a gente considera que são importantes para nós, que representam alguma coisa de boa dentro da nossa vida, e a gente quer compartilhar com eles essa alegria. E se nós olharmos a espécie humana, nós fomos feitos, estamos aqui, para vivermos em conjunto. Não só dividindo alegrias, mas dividindo dificuldades, porque a gente aprende com a dificuldade do outro. Os momentos de alegria do outro, eles também nos dão sustentação para o amanhã. Porque nossa vida está lá no Evangelho, que a felicidade não é desse mundo, desse momento. Porque esse aqui é um mundo ainda que nós estamos vivendo, que ele é de muito sofrimento, muito resgate, muito aprendizado. E por causa disso, muita dor. Então, muitos momentos também de tristeza, de mágoa, de incompreensão. E esses momentos, eles precisam dos momentos alegres, dos momentos que eu disse que fazem a nossa base, para que a gente possa ter a vontade de continuar. Porque senão, às vezes a gente, dentro do nosso ponto de vista, a gente só vê as coisas negativas que acontecem. Dentro da nossa evolução, se a gente pegar os últimos 100 anos, e nem precisa ser os últimos 100, pode pegar menos, o mundo todo, ele teve um boom de superpovoamento. Nós temos cada vez mais pessoas, mais espíritos encarnados, muito mais gente. No começo, a gente acreditou que através disso nós teríamos mais relações, mais contatos, estaríamos mais cercados de pessoas próximas de nós. E a gente percebe que, ampliando, saindo daqui, nos centros maiores, onde tem mais gente, as pessoas, elas se sentem mais sozinhas. Elas estão mais com mais gente ao redor, porém menos próximas. Estamos vivendo um período de isolamento, já há muito tempo isso. Outro fator que nos levou a acreditar que também ia nos aproximar foram as redes sociais, a facilidade da comunicação entre nós. Porque hoje é muito fácil, tu tem um aparelho e tu fala com quem tu quer em qualquer lugar do planeta. Mas isso também foi um engano, porque as coisas por si só não acontecem, elas acontecem através de nós. Então hoje, através dessa facilidade, a gente também não interage mais. A gente interage pelo aparelho, pela ponta do dedo. E é muito bom, porque quando a gente não quer, a gente não precisa mais dizer eu não quero, a gente não precisa mais se olhar, a gente só não tecla. Isso é um problema, que a gente tem que, de repente, olhar e modificar, se a gente está fazendo isso. Então a gente tem que alterar isso. Ela coloca aqui, ó, num parágrafo: ninguém quer ser alegre sozinho, que é aquilo que eu disse, todos nós queremos poder dividir a nossa alegria com os outros. Quando você estiver se sentindo alegre, vai querer ver. Você vai ver que você vai ter vontade de estar com as pessoas e dividir isso com os outros. É isso que a gente quer, trocar a nossa alegria. A vida é feita de ganhos e perdas. E muitas vezes nós valorizamos ou damos muita ênfase às perdas, aquilo que não aconteceu ou aquilo de ruim que aconteceu dentro do nosso dia. O dia tem 24 horas. E se nós pararmos para tentar anotar tudo o que aconteceu de bom, a gente vai ver que desde o primeiro momento está acontecendo alguma coisa de boa. O fato da gente estar vivo, estar encarnado, é uma grande possibilidade da gente realizar. É uma grande oportunidade. Mas como a gente faz isso todos os dias, como a gente tem tantas coisas repetidas todos os dias, a gente não dá valor. É a velha história, né? Do simples que a gente não valoriza, que a gente só percebe quando a gente não tem. Então, a gente tem que começar a mudar a nossa visão, ser mais otimista nessa relação desses ganhos, dessas perdas. Não dá tanta importância às perdas. Até porque ela coloca uma coisa que a gente repete aqui, ó: o alvo não é ser feliz, o alvo é aprender a viver. É tirar da vida mais proveito. E tirar da vida proveito só faz isso quem conhece a vida, quem é realmente sábio. Mas não sábio aquele que a gente aprendeu a conhecer, aquele que está lá no alto da montanha, isolado, meditando. Sabedoria é saber viver. Ela coloca mais uma coisa interessante, a questão da dor. Hoje, nós, nessa busca de felicidade, inclusive através das redes sociais, onde nós postamos momentos de alegria, momentos felizes, momentos que muitas vezes não estão de acordo com o que está acontecendo, a questão da dor, ela acaba sendo rejeitada, ela acaba não sendo usada no nosso proveito de crescimento. Então ela diz: hoje parece que nós não precisamos mais sentir dor. Nós temos uma medicação que nós lançamos mão e através dela nós eliminamos o sentimento, a sensação de dor. Para que serve a dor se não para nos alertar, para nos mostrar que alguma coisa está errada, né? A gente tem que aprender que os sofrimentos e as perdas são algo que nos impulsionam para frente. Mas a gente tem que realmente acreditar nisso, entender que esses momentos, eles acontecem por um motivo, e esse objetivo deles é realmente fazer com que nós mudemos alguma coisa, façamos diferente algo que a gente vem fazendo, para poder realmente evoluir, ir para frente. Uma alma mais ampla é uma alma que se relaciona melhor com o exterior. A gente tem que buscar isso. Grandiosidade de alma. Então, muitas vezes, dentro dessa nossa busca por felicidade, nós acabamos nos baseando pelo que a gente vê. Então a gente coloca a nossa felicidade sempre no lado de fora. Um dos maiores motivos que nos leva, às vezes, a essas buscas é a questão do próprio consumo, onde nós colocamos num objeto qualquer o nosso foco, a nossa realização. E a gente sabe que sempre que a gente quer alguma coisa, aquela ansiedade do querer, ela é forte, porque a gente vai alimentando ela. E muitas vezes, mas muitas vezes, porque nós temos muitas ofertas, quando a gente consegue ter aquilo que a gente quer, parece que perde o encanto. O nosso próximo objetivo é que passa a ser o nosso alvo, a nossa felicidade. Então, realmente, a gente precisa dar uma parada, se olhar um pouco, refletir no que é essa nossa busca. A gente fala bastante de conceitos, né, porque os conceitos são importantes, eles acabam definindo quem nós somos. E os conceitos, eles precisam ser elaborados de forma mental. Então, a gente precisa, entre outros, entender, pelo menos cada um dentro da sua percepção, o que interpreta como vida, qual é o objetivo da vida. Ela nos diz, né, aprender a viver. Sim, mas cada um tem a sua forma. Mas se a gente não parar para, de repente, dar uma estruturada nisso, certo? Dar uma organizada, a gente vai meio que vivendo, meio que na cópia. A gente vai fazendo que nem os nossos pais fizeram, ou que nem os outros estão fazendo, só que talvez esses modelos não sirvam para nós. A gente tem que saber o que a gente quer, aonde que a gente quer chegar, ou o que a gente quer ser, para, de repente, dentro dessa caminhada, a gente vai organizando. Ah, isso aqui não deu certo, isso aqui não foi bom. Muda. Porque se a gente não sabe para onde a gente quer ir, é que nem diz a frase, né? Qualquer lugar serve. Mas não é o que a gente quer. Com certeza não é. O que nos falta, muitas vezes, é sair um pouco desse turbilhão de movimentos que estão ocorrendo ao nosso redor, para a gente se definir, saber o que a gente realmente precisa, necessita. Um outro autor, eu estava lendo hoje de manhã, ele dizia, né, que a gente tem que parar de ler jornal, porque o jornal, ele só nos traz aquilo que eles querem publicar, obviamente, mas que é um monte de informações que nos causa desconforto, que nos causa ansiedade, que nos causa infelicidade, porque muitas das notícias que ali são colocadas são notícias de tragédia, negativas, de coisas ruins. Não que elas deixem de existir se a gente não lê, mas a gente precisa se abastecer, se alimentar de coisas mais positivas, porque aqui dentro fica tudo vibrando, né? A gente lê um negócio, a gente ouve um assunto, ou uma música, seja lá o que for que a gente está tendo contato, aquilo fica vibrando dentro da nossa mente, os nossos pensamentos se direcionam nessa direção. Então, esse alimento, para a gente poder se reestruturar, é fundamental.